programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje, terça, dia 26 de março de 2019. E a notícia dessa vez? Rebeldes sírios anunciam o fim territorial do califado dos ISIS. Olha aí, olha aí. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 23 de março, o grupo rebelde multiétnico pró-curdo, chamado de Forças Democráticas Sírias, que a sigla fica FDS, então eu vou chamar o grupo a partir de agora de final de semana, anunciou a eliminação do último território controlado pelo Daesh, que chegou a controlar um território do tamanho da Sérvia, dentro da Síria e o Iraque. Olha aí, por um tempinho, né? Um ano, mais ou menos, eles ficaram. 2014 e 2015 foi o auge, se eu não me engano. É. Mas também despencou rápido, né? Mano, não é muito sustentável um Estado terrorista, tá ligado? É. Mas foi assim, foi um declínio muito rápido. É, mano, que eles estavam, tipo, no, na cola da moral, aí dessa moral caiu todo mundo. É. Eles subiram rápido e caíram, pá, no segundo. É, porque o que eles dependiam pra crescer foi acabando, tá ligado? Uma hora você fica sem recruta e ele vai morrendo, ele vai morrendo. O seu estado é basicamente um exército, tá ligado? Então vai acabando o exército, vai acabando o estado. Justo, é. Mas, infelizmente ou felizmente, dependendo do quão louco você é, a derrota territorial não significa o fim do grupo. Segundo os Estados Unidos... Ainda existem em torno de 20 mil combatentes na região. Isso sem contar as células internacionais presentes principalmente na África e no resto da Ásia. Olha aí, olha aí. Essa é aquela parada do... Como é difícil acabar com o terrorismo, né? Porque eles não têm Estado, né? Então, assim, é aquela ideia, né, mano? Ideias são a prova de bala. Eles não têm tomada de poder. Você não consegue tomar o poder do ISIS, tá ligado? Você não consegue ir lá e matar o rei deles, mano. Então é complicado. Você pode até matar o califa deles, mas não vai adiantar muita coisa. Vai ter outro. É, vai vir outro. Inclusive, antes desse cara morreu também e veio esse que era pior que o outro. Pois é. É complicado. E, inclusive, o líder do final de semana afirmou que caso não haja controle, o grupo pode ressurgir a qualquer momento na região do Vale do Rio Eufrates. Porque, tipo, é legal ouvir isso porque é, tipo, aula de história, tá ligado? Ele pode ressurgir entre o Rio Eufrates e o Tigre, tá ligado? Começar uma nova civilização. Não, só é no lado não Tigre do Rio Eufrates, entendeu? Não é na Mesopotâmia. Ah, eu jurava, se fosse na Mesopotâmia eu ia falar, nossa, agora o mundo vai acabar agora mesmo. Agora fudeu. Tipo, né? Agora acabou. O melhor lugar do mundo era ali. É, mano, o lugar mais top demais. Tem tudo, né? E, inclusive, a liderança do Daesh, a localização dela é desconhecida, a gente não sabe, tipo, não matou a liderança, ela tá em algum lugar. Com o porta-voz emitindo um comunicado dizendo que o califato não está morto. É, mas é basicamente isso, não tem nem como matar. E não tá você mesmo. Vai, tipo, jogar uma... é. Nem se você jogar uma bomba atômica em cada ponto que eles estão, eu acho que acaba. Não, você teria que, tipo, matar todos os muçulmanos, basicamente, pra acabar. Ou nem isso, porque... talvez nem resolvesse, Porque uma pessoa malucona depois pode não só se reconverter ao Islã, que é bem possível, mas como virar um radical doidão desse. É, ué. Quantos não foram os cristãos que se converteram ao Islã radical? Sim. Inclusive, até porque o Islã radical, se você pensar na Europa, por exemplo, é a religião das periferias. Então, muitos cristãos... que pobres que ficam perto das grandes cidades francesas, por exemplo, se convertem por uma questão de identidade de classe. Uhum. E não só. Também os jovens são muito atraídos pelo que eles pregam, né? Então, assim, tem isso. É tipo, os caras falam, mano, você vai fazer a cruzada sagrada para criar um estado abençoado por Deus que vai se expandir e dominar o mundo. Uhum. Então, para um jovem que está perdido na vida e que algum sentido para existir, é top demais. Pois é, realmente. E a presença online não foi nem um pouco impactada, o que quer dizer que os atentados terroristas organizados pela internet vão continuar, nada impede eles. Pois é. E não só nada impede eles de tomarem atentados terroristas para eles. É, e não só isso, como online é a forma que o Estado Islâmico mais pega gente pro lado deles, então... Pode até, a questão deles ainda terem internet pode fazer eles ressurgirem mais facilmente. Sim, sim. É. Um dos grandes diferenciais deles era exatamente isso. Sim, eles têm um controle muito... Eles são youtubers. Digital influencer. Todos os sinais estavam lá, a gente não acreditou. A maior ameaça do mundo são os youtubers. Justo. E o terror. E o Daesh. Então é isso, é uma notícia boa, mas não tão boa assim. É uma notícia boa, mas que no fundo não significa muito. É tipo, é basicamente mais uma vírgula nessa perda de poder do Daesh. Pois é. E realmente, eles subiram com muita força e desceram assim, né? A ladeira. Gostoso. Caíram de maduro, essa é a expressão. Mano, eles estavam de pau duro, caiu no chão, quebrou o pau, teve que ir no hospital. Caiu de pau duro. Que bosta. Foi isso que aconteceu. Então é isso? É isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!